demais. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano. Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem. Com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama tudo, os drama curvo, sou um drama turbo. Com cama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é o recurso. É o mundo cão pra nós, perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem riu de nós sem teto. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorro alto do morro, os camarada, tudo. De peça no forro, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Estamos iniciando aqui uma primeira gravação de um podcast experimental produzido pelos estudantes do Instituto Federal Rio Grande do Sul, Campus Viamão, né, através do projeto de ensino IFRS Campus Viamão Podcast. Né, projeto elaborado por mim, Mário Sansegundo, professor aqui do IFE, né, e também pela estudante Gabriela Gomes, que é a bolsista do projeto. Então é uma primeira gravação, né, um podcast experimental. Estamos aprendendo também como é que se faz esse podcast. Hoje a gente vai fazer uma roda de conversa aqui e de chimarrão. Né, sobre um tema muito importante para nós aqui do IFRS, né, que são as questões relacionadas à negritude, né, e para isso a gente conta, né, com a própria Gabriela Gomes, né, que é uma estudante que tem, né, desenvolvido bastante esses debates aqui dentro do IFE e de maneira muito, né, muito qualificada, né. Também convidamos aqui a Helena Oliveira, o Natanael Sebage e o Matheus Martins para participar dessa. O Matheus falou que é um intruso, né? Ele não entende desse debate, mas é bom ter um comentarista, um olhar de fora, assim. Então o Matheus, sinta-se à vontade também para contribuir, né? Não precisa ficar tímido aí, né? A ideia é uma conversa mesmo. O Matheus disse que não vai falar, mas se quiser falar também tá. O microfone vai gravar todo mundo, tá? Bom, então a ideia de ter essa primeira conversa, né, parte de algumas andanças aí da Gabriela e da Helena, né, que são duas estudantes do nosso curso de ensino médio integrado aqui, né, e que ao chegar aqui no IFE já foram introduzindo aí um forte debate, né, sobre a questão da, né, da negritude, da inclusão dos negros, debate contra o racismo, né, e da importância do IFE debater essas questões, né. E a Gabriela e a Helena tiveram recentemente no campus rolante do IFRS falando sobre isso, tiveram um encontro na Unipampa, em Jaguarão, apresentando o trabalho, né. Então eu queria que, inicialmente, elas contassem um pouco, né, dessa trajetória delas, né, dessas atividades que elas participam, né, comentassem um pouco sobre essas atividades, explicando, né, o que exatamente elas fazem, né, e já falando um pouco da importância dessas atividades, né. Esse podcast é um podcast de divulgação científica, né? E o que essas estudantes fazem é parte, né, do que se produz de conhecimento dentro do IFRS, e por isso a importância de compartilhar eles. Por favor, Helena ou Gabriela, quem começa? Eu acho que a nossa parceria começou desde o fundamental. A gente teve duas professoras muito importantes, como a Roselita e a Tinoco, que acabou incentivando muito, influenciando essa nossa visão sobre a negritude e sobre as demandas que esse tema traz. E as experiências que a gente teve tanto em Rolante como em Jaguarão foram muito importantes para o nosso conhecimento e também para uma visão mais ampla que a gente precisava ter, né? Eu acho que é por aí. Deixa eu pensar um pouquinho na bela eterna de elaborar o que eu vou falar. Fala bonito. Mas eu acho que é isso. A gente tem uma parceria que já vem há um bom tempo. E eu acho que a maneira das duas pensarem e os pensamentos serem meio que um completando o outro, que a gente concorda em bastante coisa, mas assim também a gente discorda. Eu acho que isso também influencia bastante, acho que ajuda naquilo que a gente está produzindo. Então eu acho que essa conexão que a gente tem, ela consegue fazer com que a gente traga assunto que as duas queiram trabalhar de uma maneira que seja bom para as duas e que a gente consiga abranger tudo aquilo que a gente pensa, sabe? Como é que era sobre o trabalho em Jaguarão que vocês foram apresentar lá no Copini, né? O que que era esse encontro, né? E qual era o título do trabalho? Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? O título do trabalho foi Diálogos e Ações Afirmativas, 20 de novembro. O COPENI, ele foi um congresso de pesquisadores negros aqui do Rio Grande do Sul, né? E a gente encontrou bastante pessoas lá, assim, que a gente achou até que bastante jovens que estão entrando nesse meio, né? Que a gente viu bastante gente. Mas assim como a gente viu bastante gente jovem, a gente viu pessoas que já tinham bastante tempo de estrada, que também não acreditaram, assim, que eu e a Gabriela, com 16 anos, a gente já estava participando daquilo, né? Sim, a gente sentiu também um pouco da falta de pessoas da nossa idade, mas eu acho que, tipo, sempre tem alguém para dar o primeiro passo, e acredito que nós duas a gente está conseguindo, porque acho que a nossa trajetória é, com certeza, tentar que as pessoas, que a negritude seja um assunto universal e que também a gente consiga dar passos e acabe trazendo a representatividade, sabe? É importante registrar, né? O COPENI foi na cidade de Jaguarão, na Unipampa, entre os dias 16 e 19 de julho, né? Agora de 2019. Né, discutiu a questão da ancestralidade, conquistas e resistências em tempos de intolerância. Né? Então é um encontro importante dos pesquisadores negros de toda a região sul do Brasil. Né? E a Gabriela e a Helena, né, segundo nos consta, eram as únicas duas estudantes de ensino médio que estavam apresentando, ousadas, né? Estavam apresentando trabalho lá no meio das doutoras e dos doutores negros lá, pesquisadores, né, das universidades. Então, precoce, mas é muito importante para nós essa ousadia delas, essa vontade delas exporem os seus pensamentos sobre, né, essas temáticas. Né. Abrindo um pouco mais o debate, né? Bom, elas vão também para um encontro em Brasília, para o Conecta IF agora, né? Já estão, né, começando a se organizar para isso, então é só o começo da vida acadêmica, né? Dessas duas jovens aí, que certamente renderá muitos frutos. Né? A Gabriela e a Helena elaboraram um roteiro, né, para a gente fazer uma conversa, né? Então lanço uma primeira pergunta aí na roda para a gente debater sobre ela. Como vocês, sendo negros, né, se sentem no IFRS? Pode responder. Pode responder, Nathaniel. Nesse momento rola uma pressão para o Nathaniel começar a responder. Já que você está falando do... posso começar dizendo que aqui eu me senti mais representado do que eu me sentia no fundamental. né, que eu recebia mais espaço para falar, recebia mais oportunidade para expressar minha opinião sobre determinados assuntos. Mas eu não tive, eu não fui precoce, que nem a Aline e a Gabriela, de ser estimulada a falar disso desde cedo, né, que no fundamental era praticamente um tabu, falava só no Dia da Consciência Negra e depois esquecia, né. Mas aqui não, aqui é um assunto que é debatido desde o início e gostaria que fosse debatido por mais pessoas negras, né, porque não são todas que se comprometem a falar sobre isso aqui dentro do campus. Mas aqui eu me sinto aberto para poder falar sobre essas questões, me sinto aberto para discutir sobre elas e me sinto representado quando eu vejo a Gabriela e a Elina fazendo os trabalhos que elas fazem por aí, levando para o Uruguai, como elas foram há pouco tempo, agora indo para Brasília para dar trabalho. É uma coisa que eu sinto orgulho delas e inspirado, né? Que é ver pessoas da mesma tonalidade de pele, vamos falar assim, fazendo coisas que eu nem imaginava que eu poderia fazer. Perguntando um pouco aí sobre as limitações, né? Bom, Natanael se sentiu num ambiente mais tranquilo para poder se expressar, né? Mas certamente nós temos algumas limitações ainda, né? Sim. Eu posso falar uma que é visível aqui: nós temos uma única professora negra no campus, né? Um universo de 40 docentes, né? Isso denuncia um pouco nosso racismo histórico, institucional, né? A nossa falta de cotas em concursos públicos, né? Reproduz um pouco das dificuldades, né, da população negra no próprio sistema educacional, né, que é excludente, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre também quais limitações ainda a gente deve superar. Na minha concepção, eu vejo muito que alguma atividade que acontece aqui dentro, ou qualquer coisa assim do tipo, é sempre os negros que puxam um assunto da negritude, sabe? Tipo, eu acho que aqui as pessoas não tratam ainda o racismo como um assunto universal. E é isso que a gente tenta fazer, sabe? Às vezes a gente vai em alguma palestra ou alguma coisa que, tipo, fala de tal coisa, mas, tipo, o que que será que os negros estavam fazendo nessa época, entendeu? O que que estava acontecendo? Como é que era, entendeu? Só que a gente acha que esse questionamento não tem que vir só de nós, mas como também de outras pessoas não negras, né? As pessoas que se conscientizam com a causa, né? Sim. Eu acho que também uma das nossas limitações que a gente tem aqui, que assim é perceptível para alguns, acho que não para todos, acho que é a questão da desculpa, da visibilidade que tem certos assuntos, que quando se tratam da temática da negritude, assim, eles têm mais visibilidade do que outros. Eu acho que isso é uma limitação que tem aqui, que eu acho que a gente poderia superar, sabe? Essa questão da visibilidade, né? Vocês colocaram no roteiro de alguns temas para debate, né? A questão dos eventos no Instituto Federal, por exemplo, né? O que vocês teriam a falar sobre isso? Vocês acham que o IFE ele traz representatividade do povo negro nos eventos ou não traz? O que vocês avaliam? Eu acho pouco. Tanto que nas mostras científicas que eu fui, quanto aqui no IFE, no Campus Viamão e também no de Porto Alegre, eu vi também poucos trabalhos voltados a esse assunto e também poucas pessoas negras apresentando trabalho. E eu senti uma diferença bem grande, tanto quanto também quando a gente foi para Jaguarão, né? Até porque Jaguarão, mesmo sendo um congresso que estava sobre ancestralidade e tudo mais, podiam ainda que fosse submetidos trabalhos voltados a outras coisas, sobre física, sobre ciência, qualquer coisa assim do tipo, sabe? E lá eu já senti mais essas coisas mais ligadas, sabe? Tipo, de jornalismo e a questão, tipo, de como a mídia trata a população negra, essas coisas assim. Eu acho que no IFE a gente poderia ter mais visibilidade. Tem, mas eu acho que a gente poderia explorar mais isso nessa questão de eventos e tudo mais. Porque muitos eventos aqui do IFE são importantes, mas a gente também perde muitas datas que a gente poderia trazer a real simbologia que tem por trás dela, visibilidade, o real significado histórico, o contexto assim, social também, que eu acho que muita gente aqui dentro não sabe e que se a gente abordasse, a gente poderia transmitir para as pessoas, né, de uma maneira mais, digamos assim, simples. Acho que isso também dá para dar um exemplo da Semana da Consciência Negra, né, no mês, que em vez de ser um dia de atividade, o CUNAP poderia ser mais de um dia. Porque ano passado teve, foi um dia só, mas só que não deu para abordar tudo que deveria ser abordado e também foi uma coisa que ficou muito compacta. Também dá para levar isso em palco, isso é mais uma atividade. E eu também posso dizer que como eu era bolsista da mostra do ano passado, peraí que eu perdi aqui no assunto, tá? Enfim, voltando à questão do que tava falando, da questão do dia da consciência negra. Assim, foi só um dia, eu achei super apertado. E uma coisa que a gente queria provocar é que eu e a Helena, a gente tinha feito um trabalho voltado à ancestralidade junto com o Lucas, que agora é pró-reitor. Mas lá no começo assim, do ano já saiu. Abril, e logo, logo depois a gente conversou com algumas pessoas, sem citar nomes, que a gente gostaria de apresentar isso no Dia da Consciência Negra. E a gente, tipo, falou em agosto, eu acho, até antes, e só vieram falar com a gente em novembro, entendeu? Uma semana antes, tipo, tudo apertado. E também a questão, tipo, da noite. Eu acho que de noite tem bastante pessoas negras também no superior. E no Dia da Consciência Negra, quando eu estava indo embora, eu vi bastante pessoas meio que reclamando. Porque, querendo ou não, foi apresentado por uma pessoa branca e tudo mais. E acho que são coisas que devem ser melhoradas. Eu acho que talvez, claro que o ensino médio é um momento em que nós estamos em construção, mas acredito que a gente está em constante mudança e que também não pode meio que perder o foco também da galera do superior. Sim. Ela puxou uma coisa assim da amostra até que veio na minha cabeça que esse ano vão ter apresentações culturais, né? E aí eu fiquei me perguntando, né, o que seriam essas apresentações culturais, e eu vi que era relacionado a outras temáticas. E eu acho que também é um espaço que poderia ser utilizado para trazer essa representatividade que o Instituto tenta passar. No ano passado, né, lembrando a amostra para o ouvinte que não é do Instituto, né? Todos os anos nós temos uma amostra científica em que os estudantes do Instituto e os docentes apresentam ao público, né, todos os projetos que foram realizados, estão sendo realizados durante o ano, e se convida também as escolas de fora. Tá? Então, você aí que está ouvindo, né, desenvolve algum trabalho na sua escola, se é professor da rede municipal, estadual, particular, já sinta-se convidado a vir apresentar trabalho na nossa amostra científica aí, né, que está se discutindo ainda as datas, mas vai ser no mês de outubro, isso já está certo, aí meados do mês de outubro. No ano passado a Gabriela foi a nossa bolsista aí da amostra, né, inclusive demonstrando uma competência imensa, né, estudante de ensino médio coordenando a organização de uma amostra científica, foi realmente muito, muito interessante, né. E no ano passado também nós contamos com uma palestrante negra na abertura da mostra, né? Também fizemos a opção por colocar uma palestrante, e ela não veio para falar sobre, né, ela veio para falar sobre a questão das ciências, né? Não especificamente para tratar sobre, né, temas relacionados né, a combate ao racismo ou algo do tipo, que é o que se faz normalmente em novembro, né? Sim. Então, se tem alguma caminhada nisso, né, e nós temos aqui no Instituto aí divulgando, né, o trabalho, nós temos um núcleo de ações afirmativas aqui no Instituto, coordenado pelo professor Robério. Né, esse núcleo ele discute questões das ações afirmativas como um todo, né, discute a questão das pessoas com deficiência, do combate às intolerâncias, do combate ao racismo, né, da pluralidade, diversidade de ideias, né, coisa que a gente precisa muito nesses tempos de uma certa intolerância aí disseminada, tá? Mas como as gurias, né, comentaram, né, nós temos muito ainda o que fazer, né? Não é possível que a gente siga discutindo as questões da negritude só em novembro, né, que a gente discuta as questões de mulheres só no dia 8 de março, não pode ser um eventualismo, né? Isso daí tem que ser um debate cotidiano e um debate comprado por toda a sociedade. Né? É, não, a gente não pode ter uma sociedade em que só os negros lutem contra o racismo, né? Que só as mulheres lutem contra pelo feminismo e contra as opressões de gênero, né? Isso daí faz parte da defesa de nós enquanto seres humanos, né? Então todos nós devemos nos envolver aí nessas questões, né? nessas temáticas. Tá. Uma outra questão também que foi levantada aqui no nosso roteiro, né, é a respeito da seletividade quando se chamam negros para representar o IFE. Né, o que vocês teriam para falar sobre isso? Né? E já colocando uma provocação aqui na roda, né, quanto à seletividade, o cartaz do nosso último processo seletivo, né, as nossas duas garotas propaganda aqui do Campus Viamão, se você viu um cartaz aí do IFE, né, pro processo seletivo, as nossas duas garotas propagandas lindíssimas no cartaz eram a Helena e a Gabriela, né, então, né, o que podemos falar sobre essa questão da seletividade aqui, que vocês gostariam de comentar sobre isso? Tu também saiu, hein? Não foi essa cara. É, também saiu. Antes que a gente ainda. Ano passado foi. Não, o Natanael também já foi garoto propaganda aqui. Matheus não. Não. Vai ter que te meter no meio de uma foto aí, Matheus, pra sair, né? Sua hora vai chegar. Foca. Tá, enfim. Acredito que pelo fato de que eu e a Helena, a gente tenha chegado mostrando pelo que a gente acredita e pelo que a gente luta, alguns sejam bem seletivos em nos convidar para ir representar o IFE, sabe? Só que às vezes a gente fica meio assim, ressabiadas, porque não existe só nós, entendeu? Existem outras meninas aqui dentro do IFE que são negras, assim como também outras meninas no IFE que também são negras. Então eu acredito que talvez exista um pouco dessa seletividade, o que acaba meio que, tipo, excluindo, sabe? Tipo, existe muito aquela coisa, tipo, ah, só pode existir duas pessoas ali naquele tal... só pode existir dois negros naquele tal lugar, e é isso, entendeu? Sendo que aqui a gente tem bastante negros também, que podem representar e falar com nós, e a gente vai se sentir representado. É, eu acho que essa questão de ser seletivo também é presente aqui, porque, por exemplo, pelo fato que, né, a Gabriela falou da gente ser ativo, da gente ser presente, etc., a gente acaba atraindo a atenção das pessoas, de certa forma, mas ao mesmo tempo que só convidam nós duas, aquelas mesmas pessoas que dão mais ênfase em convidar nós duas são as mesmas pessoas que depois vêm julgar que a gente não chama as outras pessoas. Então é meio complicado, porque as outras pessoas, elas acabam se sentindo excluídas, porque elas não sabem como entrar, como fazer parte daquilo, e a gente não tem como chegar chamando as pessoas, porque as pessoas também gostam de receber um convite, por exemplo, de um servidor, sabe? Elas também gostam de ter um reconhecimento das outras pessoas que vêm falar conosco. Eu acredito também que não, tipo, eu e a Helena, a gente tem o nosso conhecimento e tudo mais, mas acaba me, tipo, limitando demais, sabe? Sendo que às vezes a gente vai lá, representa e a gente esquece de alguma coisa, sendo que poderia ter ido o Natanael, poderia ter ido a Karine, poderia ter ido a Carol, poderia ter ido outras pessoas que poderiam ir lá e falar coisas que talvez a gente não tivesse ainda essa percepção, essa visão. Essa limitação, né, que corre sempre limito, é, querendo ou não, porque elas foram demais, foram no vosso primeiro ano. Inclusive, foi começar a ter voz como negro pra mim esse ano, porque eu comecei realmente a falar sobre essas questões, comecei a discutir. Mas é aquilo, acaba sobrando e acaba sendo. Acaba correndo uma carga negativa, né? Tipo, ah, só elas vão fazer. Quando, por exemplo, chega perto da semana da consciência negra, fala, ah, consegue a galera me organizar, eu não vou me meter, não sei o quê, não vou me chamar. Entende? Tipo. Essa é a questão, tipo, eu queria ter participado mais ano passado, né, nessa semana, mas eu não sabia como ir. Sabe, eu não sabia como chegar assim, mas como é que eu vou falar? E esse ano eu pretendo ajudar bastante, mas nem ano passado eu não tive mais essa proatividade. Sim, né, no caso, acaba fazendo com que, acaba passando uma visão de que eu e Helena só nós queremos estar lá e tudo mais, sabe? Uhum. Como se a gente não quisesse que outros também ocupassem o mesmo lugar que a gente ocupa. tiveram outras experiências também, podiam agregar, fazendo informações, talvez elas não saibam, essas coisas. E que todo mundo tem uma vivência diferente, né, no seu crescimento. Muito importante esse debate trazido, né, às gurias, quando estávamos organizando esse podcast, né, outros estudantes negros foram convidados, né, e só o Natanael respondeu, e agradecemos muito a tua presença, viu, Natanael? Eu agradeço o convite. Né, e o Matheus está aqui nos acompanhando também. O Matheus, estudante branco aqui, está mostrando... Né, mas tá solidário, tá acompanhando o debate. Está se descobrindo, está se descobrindo. É, eu convidei que daqui a pouco ele vai... às vezes o horário não bate, mas eu acho que vamos conversando. Acredito que esse ano a gente vai conseguir fazer uma semana no Dia da Consciência Negra muito melhor e bem mais ampla, até porque esse ano acabou ingressando bastante pessoas negras. Sim. Isso é muito importante. O pessoal da manhã existe bastante pessoas que... E quer lutar por isso. Vocês acham que tem um pouco desse negócio assim, tipo, a Helena e a Gabriela falam bem, então já que vão debater isso, deixa as duas lá. Isso gera também uma responsabilidade. Eu acho que tem muito isso da questão, acho que da zona de conforto, que as pessoas acabaram se colocando, porque às vezes a gente, por exemplo, tá na sala de aula e se tem nós duas pra falar, e as pessoas olham com aquela cara esperando a gente falar, então se a gente vai falar, eles não precisam falar, sabe? Isso já aconteceu muitas vezes, mas eu acho que todo mundo tem que falar e eu acho que a gente também pode acabar estimulando as pessoas, porque muitos alunos que também da manhã que eu noto é que eles não sabem como participar, eles não têm, acho que, a questão do estímulo, sabe? Porque de manhã eles também são muito fechados nesses assuntos, que eles também estão se descobrindo. Eu acho que fica o aprendizado aí para nós educadores, né? Pensar nessa questão da representatividade, de tentar chamar todo mundo sempre, né? E fica também aí o convite para os colegas aí, os colegas das gurias aí, o pessoal do ensino médio, o pessoal da noite que estiver nos ouvindo aí de curioso, né, ouvindo esse podcast, para se somar aí as atividades, né, procura atividades também, né? Eu, da minha parte, por exemplo, faço uma meia-culpa aqui, que realmente a chegada da Helena e da Gabriela no campus foi algo meio impactante, né? As duas chegando, né? Como se diria, né? E já chegaram nos peitando e conversando sobre essas temáticas, né? E é claro que o pessoal que, né, trabalha no NAF, que tem esse olhar querendo, né, dar voz, né, Os oprimidos, mas da voz ao diferente, a pluralidade, principalmente, né? As duas acabam, né, se sobressaindo e acabam ocupando o espaço que lhe é de direito, né? Foi meio que ao natural, né? Não foi nenhuma concessão, mas as duas conquistaram, né, esse... Então é muito importante também, né? Como o próprio Natanael disse, né? Eu me sinto representado quando as duas falam, né? Uhum. Quanto mais um jovem colega negro também, né? O próprio Natanael disse que se sente representado pelas gurias, né? Mas também é importante esse alerta aí de não deixar, né, as duas sozinhas, né? Que é uma luta coletiva de todos nós. Sim. Não, e sem contar, às vezes, o peso que isso traz, sabe? Porque a gente também tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque por mais que a gente compartilhe aparentemente as mesmas dores, a gente não sabe como cada um lida com ela, sabe? Então ainda vem uma carga... O que falar, como falar. E será se eu tô lembrando, será se eu esqueci de alguém? Será se eu falei certo? Será se eu representei bem? Sabe? Muito bem. Tem uma outra questão aqui, né? Em relação ao debate da negritude, né? Qual a percepção de vocês em como o IFE traz esse assunto? Bom, acho que a gente meio que abordou já aqui um pouco sobre isso, que era sobre essa questão de que vem da gente, entendeu? Tipo, esse debate, como a gente fala que deveria ser debatido como um assunto universal, acaba vindo apenas das pessoas negras. só vindo o questionamento das pessoas negras. Quando surge esse assunto, né, eu sempre olho para as pessoas negras falar, eles têm que falar, a gente, claro, não tem, como pode dizer, não é que não tem a verdade, mas não tem a... Não domina o assunto, como as pessoas que vivem isso domina, mas a questão de tu conscientizar a causa, procurar saber mais, já é uma forma de ajudar a ter mais representatividade na causa. Uhum. É como se o Instituto abrisse um espaço para o debate, mas ao mesmo tempo ainda tem limitações em... Isso. Enquanto isso. O Instituto, de maneira mais global, assim, fala, não, é uma causa... de todo o Instituto, não é só do NAF, não é só do... Eu acho que ainda o Instituto ele abre com o intuito de ser para todas as pessoas falarem, mas no momento que ele abre para todos falarem, ele está abrindo para aquelas pessoas em si falarem, especificadamente. E o que eu ia falar? Ah, isso que eu lembrei. Que no caso... Uma coisa assim que eu acho que poderia ser trazida de uma maneira melhor é que isso que eu falei, né? Que ele traz com o intuito que aquelas tais pessoas falem, mesmo que seja... como é que é a palavra? Quando não é intencionalmente... Mesmo que fique subentendido que seja para aquelas pessoas, sabe? E eu acho que... às vezes nós queremos ficar em silêncio e por mais que não seja, de certa forma, o local onde aquelas pessoas brancas têm propriedade de falar, que elas possam também falar da opinião delas, porque da mesma maneira que a gente está ali sempre falando, eu acho que a gente também tem o direito de sentar e a gente não está afim de debater sobre isso hoje, sabe? A gente quer escutar o que eles têm a dizer, como eles vão trazer aquilo, o que, que eles aprenderam em todo esse tempo. Porque só a gente ficar falando não muda a maneira que eles pensam, sabe? A gente promover um debate onde a gente escuta o que eles estão dizendo e a gente ir trocando conhecimentos faria com que eles tivessem mais consciência. E pensando assim, como tu havia dito em global, a nossa ida rolante e também os nossos amigos que ano passado foram a Bento Gonçalves, que é a reitoria, eles comentaram muito sobre essa questão de que é um espaço que é ocupado muito por pessoas brancas. Daí trouxe também a nossa colega Natasha, ela falou pra gente logo quando o pôster que a gente saiu foi postado, foi divulgado que o IFE ele acaba trazendo a imagem no marketing de que tem pessoas negras, sendo que nos campos onde tipo, tem mais, são mais desenvolvidos, é mais ocupado por pessoas brancas. Dá pra também botar a pauta dos jogos que eu fui, onde os únicos campos que tinham pessoas negras eram o campus Viamão e o campus Jaborada. O resto tudo era o campo de Osório, o campo de Birubá, não via nenhuma pessoa negra. Muito menos quando eu fui em Birubá, que a gente também foi pro atletismo. Lá também tinha, acho que, pelo que eu lembro, duas, três pessoas que estavam no campus que eram negras. Então não é só uma coisa que acontece aqui, mas sim por um estado todo, no Brasil todo, essa questão de faltar pessoas para representar, né, no Instituto Federais. Um desafio criativo também que eu fui. Assim, na foto que saiu todos os participantes, né, que eram dois participantes de todos os 18 campos do Rio Grande do Sul, só dava pra ver aparentemente que só tinha eu ali de, assim, de negra retinta, né, que era bem perceptível assim, a distinção entre só eu e aquelas outras pessoas. E também tinha uma menina que, assim, ela é aquela pessoa que ninguém sabe, que todo mundo olha pra ela, não sabe considerar ela nem negra, nem branca, sabe? Mas se ela se identificasse, assim, provavelmente ela diria que ela era porque ela é branca. E isso também foi algo que me deixou um pouco, assim, incomodada, porque eu fiquei uma semana naquilo, né, 4 dias praticamente, e foi bem estranho, assim, eu estar num lugar onde não tem outras pessoas que pensam como eu e que são parecidas comigo, sabe? Eu acho que tem que haver responsabilidade naquilo que tu prega, sabe? Tipo, a questão da diferença e da diversidade que o IFE traz, no caso. Isso que está se falando é muito importante, né? Inclusive para o ouvinte não pensar que é um debate de coitadismo, como muito tem se falado, né? Estão se vitimizando. Não, a questão é a seguinte, eu presenciei uma cena em Rolante, né? Quando fui, né, com a Gabriela e com a Helena para a atividade lá, né? As duas foram falar realmente para um público que eu acho que tinha um estudante negro dentro da, dentro da sala, né? E isso acontece seguidamente, né? É, nós sabemos que nós temos alguns campi na, do IFRS, e aí estamos falando das, das nossas limitações, né? Mas que cada ouvinte aí pense as suas, né? Porque não são só limitações do IF, são limitações da nossa sociedade, né? Sim. Mas estamos nos usando como exemplo mesmo, é, porque é, é importante, né? A melhor coisa que a gente pode avaliar somos nós mesmos, né? Mas o, nós temos alguns campi em regiões da, da Serra Gaúcha, que nós sabemos que a população negra não é tão grande quanto a população negra, percentual de população negra em Alvorada, em, em, na Restinga, em Viamão, né? Então, é, desse ponto de vista, talvez fosse até natural, tá, que nos campi aqui da região metropolitana, até pelos bairros onde nós estamos instalados, tivesse uma população negra maior, tá? Mas também nós temos que admitir, né, que se a gente for olhar o percentual de população negra, né, nessas cidades, mesmo que da serra, talvez essa população negra esteja, talvez não, né? Certamente é só, nós temos a plataforma Nilo Peçanha, né, que é a plataforma que mapeia um pouco o perfil dos estudantes dos institutos, né? Nós temos uma defasagem, sim, de jovens negros estudando nos IFES, né? E não é só no IFRS, são em todos. Por quê? Tá? Boa parte desses jovens, né, eles não conseguem terminar, concluir o ensino fundamental, né? O trabalho infantil entre a população negra é maior, né? Hoje, para terminar o ensino fundamental, já tem que ter uma estrutura financeira dentro da família que muitas vezes é bastante prejudicada. Então, nós sabemos que tem algumas situações sociais que a população negra enfrenta, né? Salários mais baixos em relação aos salários dos brancos, né? E outros índices que nos demonstram essas dificuldades. Então, não há nada de coitadismo nisso, na verdade, né? O que tem são limitações que as pessoas acabam não conseguindo, né, em boa parte dos casos, sequer chegar no, no ensino médio, né? E aí um outro limitante, né, grande dos institutos, né, é a questão da prova para o acesso, né? O, quase todos os campi do IFRS, olha, todos os campi do IFRS até o último processo seletivo, né, tem prova para o ingresso dos estudantes. Tá? E essa prova limita muito o, quem vai ingressar, né? É uma meritocracia. Bom, e aí caberia um outro programa só sobre meritocracia. Podemos até, faremos aí, vamos, já tem um tema aí, né? Não é uma ideia. Tá? O Campus Viamão, por exemplo, optou por sorteio a partir dos próximos processos seletivos, tá? Respeitando a política de reserva de vagas, mas sorteio. Ah, é o melhor modelo? Não sabemos ainda. Tá, nós temos alguns estudos que nos demonstram que pode ser uma boa possibilidade. Tá? Então, nós vamos implementar e daqui a alguns anos nós vamos avaliar, né, com dados, né, não com achismo, o que, que vai acontecer. Hoje, aqui, próximo a Viamão, nós temos o Colégio de Aplicação da URGS, que é um bom exemplo de uma escola de excelente qualidade e que sempre fez sorteio. Né? Não é, né, não estamos inventando a roda também, né? Estamos nos baseando em gente que já faz isso há muito tempo e dá certo. Sim. Tá, então nós vamos tentar também. Ainda voltando nessa questão dos dados, que tinha falado da diferença salarial, tem o meu projeto integrador, que é uma das matérias aqui no, no campus, é sobre a diferença, não é? As relações étnicas. E o Matheus falou nesse momento. Muito bem, Matheus. Sim, fala, Matheus, por favor, Matheus. Pode falar, é nosso projeto. Eu faço parte do grupo. Quem é o trabalho? Fala aí. Ele já falou? Vai? O trabalho fala sobre as relações éticas no mundo do trabalho. E os integrantes do grupo é eu, o Matheus, a Karine e a Roberta Tainá. Nesse trabalho, né, quem está junto nesse processo é a professora Carla, né, que é a única professora negra que tem aqui no, no campus, como o Mário já tinha citado, e o professor Beruti de História. A gente também recebeu um conselho da professora Maíra de usar o PED, né, que é a pesquisa da CBL, que é a pesquisa de emprego e desemprego. Aí teve um dia que a gente ficou até mais tarde, a gente conversou com a CBL e tudo, e lá a gente viu a diferença racial entre diferença salarial entre negros e brancos. Nessa pesquisa a gente descobriu que aqui no sul é onde tem a menor diferença salarial. Né? Aqui no sul é onde tem a menor diferença salarial. Olha, eu fico surpreso com isso. Eu fiquei surpreso. Ela é bem racista. Sim, sim, eu fiquei bastante surpreso. E onde tem a maior diferença salarial, onde o branco recebe bem mais que negros, é em São Paulo. Mas aqui no Sul tem diferença salarial. Tem diferença salarial, mas é a menor. Não deveria ter nenhuma. Não deveria ter nenhum trabalho para isso. Sim, no mesmo trabalho, né? Isso é importante falar. Uhum. Aí, até essa questão de ficar assustado com esse dado do Sul, tem um comediante, o Yuri Marçal, que ele é paulista, que até mesmo ele brincou uma vez, quando ele fez um vídeo que ele sofreu racismo aqui no Sul, né? Ele veio pra cá pro Sul bem e falou... Bem forte. É, bem forte. Ele falou que ele veio pro Sul já armado, né? Que, com os... de guarda... nem boxeador, vamos dizer assim, sabe? Levantou as mãos. Porque ele, credo ou não, o Sul tem esse status de ser um estado racista. Ele é. Ele é um estado racista, até pela questão da cultura gaúcha, tudo não vê representado no negro. Em Pelotas foi onde teve uma das piores torturas na época da escravidão. E ele falando isso, e aí tu... Ele, o que aconteceu com ele? Ele pediu um Uber. Aí ele sentou atrás do motorista, né? Eu acho que era o produtor dele, uma coisa assim, o parceiro que tava com ele. Tava no passageiro, né? Ou atrás também. Tava atrás. Aí o Uber, quando o Yuri entrou no carro, o Uber falou, olha, você vai ter que sair de trás de mim, senão eu vou ser obrigado a te dar um tiro. Ele literalmente falou com essas palavras, tudo, foi divulgado no Instagram, ele divulgou no Instagram dele, divulgou no Twitter. Então, por isso que eu me citei bastante, até pela questão que eu vivo aqui de como... É onde tem a menor diferença salarial, mas também tem motivos, né? Querendo ou não, é um estado pequeno, não tem muitos empregos, como por exemplo em São Paulo, que é uma cidade industrializada, um estado industrializado, né? Mas são dados bem surpreendentes. Pode falar também, Matheus, tu, sobre essa... Sim, se tu quiser. O Natanael comentou sobre a cidade de Pelotas, né? Realmente, somos um estado racista, né? Sim. Não vamos tapar o sol com a peneira aqui, né? Vivemos num país que tem... uma história mal resolvida ainda em relação à sua escravidão, né? E o Natanael citou a cidade de Pelotas aqui. Pelotas é uma cidade que chegou a ser a segunda cidade com mais escravos no país. Só perdia para Salvador, na Bahia. Depois perdeu o status para o Rio de Janeiro e outras cidades. Pelotas chegou a ter 42 charqueadas instaladas, né, na época da escravidão, né? E a maior parte da população era formada por pessoas escravizadas. Né? Em vários períodos, a maior parte da população pelotense era de pessoas escravizadas. Pelotas ficou uma cidade extremamente rica. Se a gente vê hoje o casario lá de Pelotas, né? A própria sede da prefeitura, advogado, né? Pelotas se tornou uma cidade rica para a época, né? Tem um dos primeiros teatros do Brasil. Né, tudo construído, né, com o dinheiro das charqueadas que torturavam trabalhadores, né, uma riqueza construída a partir do trabalho escravo. Né, e aí o Natanael comentou da Fena Doce, né, importante falar sobre a Fena Doce, né, a cultura do doce pelotense, durante muito tempo se falou que era uma cultura portuguesa. Uhum. Né, só que, óbvio, alguns daqueles doces são receitas oriundas de doces portugueses e tudo mais, né? Mas uma boa parte deles também são doces de origem africana, né? E hoje se sabe que esses doces, em sua maioria, eram produzidos por mãos escravizadas, né? Por pessoas que tinham sido escravizadas e que desenvolveram esses doces. Então a cultura doceira pelotense, né? Ela é tanto portuguesa quanto de origem africana também. E só recentemente a cidade começou a admitir isso. Né? Lamentavelmente, durante muito tempo se escondeu essa origem africana aí dos doces lá de Pelotas. Agora, felizmente, tem um movimento já que começa a demonstrar um pouco isso. Quais atitudes vocês acham que os ambientes escolares, o IFE ou outras escolas, poderiam ter para ter um desenvolvimento melhor em relação à questão da negritude, né? Como tornar o ambiente mais aberto. Mais aberto para essas discussões e para que as pessoas se sintam incluídas também, né? E aí pergunto sobre escolas no geral, né? Porque antes, sim, de entrar no IFE, vocês também passaram por outras escolas. Claro. Né? O que podemos aprender com isso, né? Eu acredito que falta muito incentivo. Acho que a gente precisa focar bastante no incentivo, na questão da representatividade. Porque se tu vai no Fundamental agora, que é um local onde tem ainda bastante negros, né? Até porque depois, quando chega na parte do ensino médio, desce. Mas a questão também, tipo, do trabalho, assim, sabe? Porque se tu vai no Fundamental, a maioria sempre diz, eu não vou ser jogador ou vou ser segurança, porque é trabalho de negro, sabe? Então tem pouca representatividade nessa questão do trabalho, essa questão, tipo, de visibilidade e também do incentivo, de incentivar a estudar, a mostrar a realidade que sim, é difícil, que chegar, que terminar um ensino fundamental também é difícil, o ensino médio também, ainda mais chegar na faculdade, sendo que são lugares onde existe muito racismo institucional. Eu acho também que não tratar esse assunto como se ele fosse um assunto meio que especial, vou explicar melhor. Porque muito no Fundamental chegava, por exemplo, a gente ia tratar sobre o assunto na quinta-feira, daí na terça eles já avisavam, tal dia a gente ia falar sobre o assunto. Tanto que tinha vezes que os alunos não iam. E eu acho que ficar tratando como se fosse um assunto que as pessoas têm que saber que tal dia elas vão dedicar um dia para falar sobre aquilo, sabe? Falar com mais naturalidade. Por exemplo, como o Dia da Consciência Negra. Todo mundo sabe que no dia 20 a gente vai falar sobre aquilo. Mas talvez a gente não precise falar sobre aquilo no dia 20 de novembro. A gente pode trazer, mas a gente também pode trazer no dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, entendeu? E a gente trazer com naturalidade. Eu acho que poderia trazer uma cara melhor para isso e as pessoas conseguiriam absorver melhor o assunto. Porque quando a gente traz com uma obrigatoriedade, né, de tratar aquilo dentro da escola, muitos professores trazem, eles dão uma folhinha, eles trazem um filme, eles falam uma história e é por isso mesmo, sabe? Eu acho que tratar com uma naturalidade de que é algo normal de ser tratado dentro da escola, de que fez parte da nossa história e que por mais que a gente não queira que isso tenha acontecido, a gente pensar agora em como mudar, sabe? Eu acho que trazer isso com naturalidade é uma das melhores atitudes que tem. Não levar como trabalho, né? Que teve, se eu não me engano, no meu sétimo ano, no Fundamental, na Semana da Consciência Negra, a gente recebeu uma proposta de fazer em forma de quadrinho a história do Zumbi de Palmares, né? Que, querendo ou não, muita gente só conhece essa questão da história pelo Zumbi de Palmares, que não é ele o único herói que a gente tem, sabe, né? Tem vários. Tem vários. Aí que nem a Helena falou, levar com mais uma questão de naturalidade, né? Por exemplo, a gente está na aula de história em um dia qualquer, digamos na terça-feira, né? Quando a gente normalmente tem história, aí o professor ele puxa essa questão da escravidão. E a gente debater sobre isso, né? Não é dia 20 de novembro, não é nenhum dia específico. É um dia de aula, porque querendo ou não, é um conhecimento, né? Que estudar não é só na sala de aula e não é só aprender sobre a questão de matéria, mas é também se discutindo o que a gente aprende. Mas também em outras várias matérias, como também literatura. Sim. Também acho que a questão de em outras disciplinas trazer isso, porque a gente trabalha isso, a gente vai trabalhar geralmente na questão da história, mas a gente trazer em português também, que fala na questão da literatura, essas coisas assim, tem em geografia também, ou tem várias maneiras de trazer isso pela questão da questão dos navios e tudo mais, a gente poderia debater e ainda assim aprender outras coisas, sabe? Eu acho que tudo é válido. Isso aí também, deixa eu dar uma, que eu sou acostumado a escrever poesia. Aí tem uma poesia que eu escrevo, que para que a gente fale mais sobre isso, para que a visão da nossa geração como negra, das que estão por vir, não pensar que ser negro é só aquilo da escravidão, né? Porque a única coisa que a gente sabe sobre nossos antepassados é que eles foram escravizados, desumanizados e tratados por menos que animais. Então, trazer esse debate, mostrar os heróis, não somente Zumbi de Palmares, mas como o Gabriel falou, Dandara, trazer a questão de, como por exemplo, a Carolina Jesus, outros autores, Puti de Souza, trazer mais essa visão ampla, sabe? Assim vai ampliar mais até a questão de como ele foi passar no ensino médio. Vai ter um conhecimento mais, vai conseguir dominar mais, e aí, quem sabe, ser uma Gabriela Mariana da vida. Tem outra questão interessante também, que a Gabriela e a Helena trazem com muita força, né? Que é a questão da visibilidade da mulher negra. Porque tem aí também não vamos esconder, tem uma dupla questão aí, né? A questão das desigualdades de gênero no nosso país, elas também não estão resolvidas, né? E aí tem a questão do gênero e tem mais a questão da negritude, né? Agora vendo vocês citando, né, algumas referências mulheres negras, né? Isso daí também é importante, né, para abrir outros debates e outras questões que muitas vezes elas ficam... não apareciam até um pouco tempo atrás, não tinha essa visibilidade, né? Não sei se você gostaria de falar um pouco sobre isso. Eu gostaria de... Logo, antes eu quero puxar também um pouco da questão, tipo, da história que nos impõe, tipo, a história mesmo como grade curricular, que da questão, tipo, que sempre nos foi empurrada a questão da escravidão, e é isso, tipo, que os negros eles só, tipo, começaram a ter vida na escravidão e deu, sabe, tipo, sim. Eu acho que... Tem um período que eles não tiveram vida e depois isso, eles... Isso, eu acho que deve haver um pouco de responsabilidade, de consciência na história que... A educação nos passa, sabe? Porque sempre foi nos empurrado o estilo europeu e tudo mais. E essa sempre foi a história contada. Eu acho que contar que existiam reinos africanos, reis e rainhas negras, é muito importante. Nós tínhamos universidades de ensino superior na África quando os europeus atacaram o continente africano para escravizar a gente. Isso é importante, né? Muito... As pessoas ficam muito surpresas quando se fala isso, né? Tinha universidade no continente africano, né? O que a gente conhece hoje como ensino superior, como pesquisa, né? Já se fazia na África desde muito tempo, né? Boa parte das tecnologias, inclusive as tecnologias do engenho de açúcar, né, trazido para cá para o Brasil, né, foram engenheiros negros, né, que trouxeram, não eram os portugueses que sabiam produzir o açúcar, né? Então tem todo um outro viés aí. E lembrando, né, essa questão do ensino, né, das questões relacionadas à história do povo negro, até a história da África mesmo, né, da cultura afro-brasileira, indígena, né, nós temos uma lei, né, não é nenhum favor dos professores, né, mas nós temos a Lei 11.645 de 2008, né, que determina que em todo o currículo do ensino fundamental e do ensino médio e superior seja trabalhado questões relacionadas à história e cultura afro-brasileira e indígena, e deixa bem claro ali que não é uma exclusividade do professor de história, de sociologia, de artes, é algo relacionado a todo o currículo, inclusive as ciências exatas, né, a letras, enfim, todo o currículo. E isso daí a gente tem muita dificuldade até hoje, né? É bem um pouco o que vocês comentavam no começo, né? Eu como professor de história, muitas vezes eu já me peguei em situação dentro da escola, né, próximo do dia 20 de novembro, com toda a sala dos professores me olhando e falando: Neymar, o que tu vai organizar? Né? Eu dei aula inaugurada na rede municipal e em 2 anos aconteceu isso, e no segundo ano eu tive eu briguei com a metade da sala dos professores, e aí o pessoal entendeu que todo mundo tinha que entender daquele debate e falar sobre isso. E não só em novembro, mas é uma limitação também das nossas escolas, né? Tem muitos colegas educadores, né, daqui do IF e de outros lugares, né, que têm dificuldade, inclusive, de perceber como seus componentes curriculares podem se entrelaçar, né, com esses debates, né? Mas nós temos também vários exemplos de como isso é possível, né? Nós passamos aqui no IF, nós temos também o Cine Diversidade, né, que é um projeto que a gente passa alguns filmes aqui. Um tempo atrás nós passamos o Estrelas Além do Tempo, né, que conta a história das cientistas negras da NASA. É que graças à ação delas se desenvolveu os programas de computação da NASA. Sim, você ouviu bem. Se não fossem as cientistas negras da NASA, os computadores da IBM que foram instalados lá não teriam servido de nada, por exemplo, para colocar o primeiro foguete em órbita e o primeiro foguete na Lua. tá? Graças a algumas cientistas negras, né, que isso foi possível. E esse filme, Estrelas Além do Tempo, já fica a dica cultural aí, né, é um filme que mostra muito bem como, por exemplo, a gente pode trabalhar a questão das ciências exatas, né, e a questão da negritude ao mesmo tempo, né? Vou dar aqui um exemplo, mas daqui a pouco, se a gente parar para olhar um pouquinho para os lados, vão surgir outros vários aí, né? Bom, na área de letras, então, é barbada, né? Tem várias escritoras negras, escritores negros, né? O próprio Machado de Assis, durante muito tempo... O Machado de Assis nos é vendido como escritor branco, né? Eu também tomei um choque, viu, Natanael? Eu já tinha saído do curso de História quando eu fiquei sabendo que o Machado de Assis era negro, né, para, né, para surpresa de muita gente, inclusive a mim. É muito importante, né? Agora vou ser um pouco baísta aí, né? Brasileiro baísta, mas eu diria que é um dos escritores dos mais importantes da literatura latino-americana e talvez não tão reconhecido quanto deveria. Bom, acho que, né, chegamos ao fim aí do nosso bate-papo. Né? As mulheres estão devendo ainda falar um pouco sobre a questão das mulheres negras. De repente, acho que valeria um pouco a gente comentar uma ideia apresentada. A gente traz outras meninas para... Acho que fica aí a matemática para a gente ter um outro bate-papo sobre isso, né? Que fosse um debate entre meninas brancas e negras, que daí a gente poderia trazer as duas visões. E é bem importante isso. Por ser mulher ainda ser ele, então é mais pela questão de como foi escrevendo que as mulheres negras eram escravas sexuais, né? Chamadas sim. De questão de que significa. Aí sexualização no nosso corpo também. Então já fica aí o... Já vi que temos um outro tema aí no próximo programa, né? Promete. Né? Acho que vai ser bem legal essa questão de gênero, né? Também o quanto ela influencia nesse debate, né? E esse contraste aí, né? Mulheres negras e brancas conversando sobre essas questões, eu acho que vale a pena. Então eu agradeço a presença, né, de todo mundo aqui para esse nosso primeiro programa... experimental aqui de podcast, né? Nós não temos nem nome ainda, né, gente? Mas se alguém tiver uma proposta de nome aí pro podcast, nos dá a dica aí. Deixa nos comentários. Por enquanto, deixa o like, se inscreve no canal. Nós vamos deixar os contatos aí na. O nome de todo mundo e os contatos na descrição. Segue lá no Insta, amor. O podcast, o Insta de todo mundo. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Tá, quem não conhece ainda o IFRS, Campos Viamão, venha nos visitar. Tá, o nosso campus ele funciona aqui em Viamão, dentro do Tecnopuc. Tá, nós alugamos aqui alguns andares do prédio. Né, sinta-se à vontade para vir aqui e nos conhecer. Nós temos cursos de ensino médio integrado na área de administração e meio ambiente. Temos os cursos técnicos noturnos aqui, subsequentes, né, para quem já concluiu o ensino médio, né, de serviços públicos, administração e meio ambiente. E temos dois cursos superiores também, né, processos gerenciais e gestão ambiental. Tá? E estamos pensando em outros cursos aí também pela cidade, logo a gente divulga e traz algumas novidades. Né? Então, eu agradeço a presença de todas e todos aqui. Inclusive o Matheus, que falou pouco, mas... No próximo programa ele vai... Vamos ver uma temática aí que o Matheus fala bastante para nós, tá? E espero que esse seja apenas o primeiro programa de muitos, né? E a Gabriela segue conosco nos outros programas. E a Gabriela é a nossa bolsista oficial que inaugura aí o IFRS Campus Viamão Podcast. Né? Em busca de um nome, por favor. Então tá, pessoal. Uma boa noite. Agradeço. E depois eu vou cortar o boa noite. Porque não pode também. Boa noite. Thank you. mestre, essa hora da madrugada, tá ligado? Sei lá, velho, eu não tô conseguindo dormir essa última semana aí, tá ligado? E eu não queria incomodar ninguém também. Eu acho que eu já dei peso demais pra todo mundo, tá ligado? Que gosta de mim, mano. E eu odeio essa coisa de me colocar no papel de vítima, porque eu não sou vítima de porra nenhuma, tá ligado? Mas às vezes não dá, velho. Às vezes tem que falar, mano. Guardo muita coisa pra mim, tá ligado? Demonstro pra todo mundo que eu tô bem o tempo inteiro. Parece que depois daquela merda lá, tio, eu tenho que demonstrar que eu tô bem todo dia, mano. E nenhum ser humano consegue estar bem todo dia, tá ligado? Sei lá, tio. Você é um moleque cheio de responsa, você venceu na vida, tá ligado? E mais que vencer na vida, você fez várias pessoas vencer na vida também, tá ligado? Tu fez uma parada muito importante. E eu ainda tô travado, moleque. Eu não me sinto realizado, tá ligado? Como ser humano, tá ligado, mano? Como filho. Ainda não consigo me encaixar, tá ligado, nesse plano aqui, tio. Minha cobrança espiritual é muito louca dentro de mim, tá ligado? Às vezes eu me sinto muito mal, mano. Eu sinto medo, tipo, de ter feito escolhas erradas a ponto de não poder mudar mais, tá ligado? Mas às vezes eu fico pensando que essa porra tá na minha cabeça, tá ligado, mano? E tipo, é foda, irmão. É tipo uma doença essa porra, mano. Parece que essas porra de remédio não adianta, merda nenhuma. Mais de um ano, quase 2 anos tomando essa porra. Sei lá, mano. Só precisava falar alguma coisa pra alguém mesmo, mano. É isso, tio. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano. Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem. Com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama, tudo os drama turbo, sou um drama turbo. Conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, capanas, busca nirvana, é um recurso. É o mundo cão pra nós, perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem? Rio de nós sem teto. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado. Premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorro alto do morro, os camarada, tudo.